Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. O que é ser pai de uma criança diabética? A resposta fácil. Eu sou um pâncreas. Epá, e tal? Dás a medicação e pronto, controlas isso e vai indo, certo? Coitadinha, comia muitos doces, etc, etc. Estes são os tipos de comentários e muitos mais que ouvimos enquanto pais e diabéticos. Ser pai de uma criança diabética é não ter descanso, é estar em alerta total e a toda a hora. Uma baixa está ao virar da esquina. Essa baixa avisa, não avisa, ataca silenciosamente. E por uma criança de 6 anos, ou de 8, ou 9, que sintomas é que ela sente? Quase nenhum. O que é que pode acontecer com uma baixa? Coma. E depois? Todos sabemos o que acontece a seguir ao coma. Então, depois do diagnóstico e com a realidade a bater na cara, como um soco num combate do UFC, as forças vieram. Há que arranjar maneira de lidar com isto de uma forma natural e de uma forma preventiva. Então toca a pensar o que se pode fazer para que eu e a minha esposa conseguíssemos estar 24 sobre 24 horas a ver o estado da diabetes. Pesquisa sobre pesquisa, um mundo de tecnologia, as aplicações que surgem de todo lado. Daí eu ter a ideia do blog e do podcast, das minhas experiências com tecnologia para o controle da diabetes. Irei, em próximos episódios, explicar como funcionam estas tecnologias e aplicações, como é o nosso dia-a-dia, como é o nosso estado mental. Muito obrigado, até ao próximo episódio.